sobre balançar. Já não podias. E era a mim e não a ele para quem querias. Ante o altar está chorando, todos dirão que é de alegria. Dentro de si já está gritando. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aquém e de além do. É ter de mil desejos um esplendor, e não saber se quer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito, por é umas manhas de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim, perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim, perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aquém e de além do. É ter de mil desejos o esplendor, e não saber sequer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É amar-te assim, perdidamente, é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim, perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Thank you. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Velhinho errante, como vão ligeiros, ambos a reboque. Antes que anoiteça, toque, toque, toque, a velhinha atrás e o jumentinho adiante. Toque, toque, a velha vai para o moinho, tem 80 anos, bem bonito role, e com tudo alegre, como um passarinho. Toque, toque e fresca, branca como o linho, de manhã nas relvas a corar ao sol. Vai sem cabeçada em liberdade franca, o jerico russo de uma linda cor. Nunca foi ferrado, nunca usou retranca. Tange o toque, toque, moleirinha branca, ou o galho verde de uma giesta em flor. Toque, toque, é tarde, moleirinha santa, nascem as estrelas vivas em cardume. Toque, toque, toque, quando o galo canta, logo a moleirinha, toque, se levanta, para vestir os netos, para acender o lume. Toque, toque, como o burriquito avança, que prazer de outrora para os olhos meus, minha avó contou-me assim tal qual a jumentinha mansa que adorou nas palhas o menino deu. Toque, toque, é noite, ouvem-se ao longe os sinos, coleirinha branca, branca de luar. Toque, toque, os astros abrem diamantinos. Como estremunhados querubins divinos, os olhitos meigos para a ver passar. Os olhitos meigos para a ver passar. Os olhitos meigos para a ver passar. Chuva de verão no coração, chuva bate no peito, preto papa. Um coração com força de acreditar. Na chuva de verão, no coração, chuva de verão, traz emoção. Chuva de verão, no coração, chuva de verão, traz emoção. Dia de chuva vem, nota voa, nota voa. Dia de chuva vem, nota dança. Ei, ei, ei, ei, ei. Dia de chuva vem, nota voa. Ei, ei, ei, ei. Dia de chuva vem, nota dança. Chuva de verão no coração, chuva de verão no coração, ei, ei, ei, ei, ei. Chuva de verão traz emoção. Na revista há sempre em menos, por não limpar a espingarda, ou porque tenho de menos dois ou três botões da farda. Para vós as devolver, cada Zé nunca se ajeita, espaço que ando se dizer, viro sempre para a direita. Toca marchar, andar, a fartar, se és bumulita, galopa. Anda para a frente e mostra que a gente sabes andar na tropa. As botas tive azar, são tão grandes e velhotas, que uma volta chega a dar, sem sequer mexer em botas. Com os toques que aflição, quase sempre me desmancho, só não faço confusão, ao ouvir tu papo ao rancho. Toca a marchar, andar, a fartar, se és bumulita, galopa. Anda para a frente e mostra que a gente sabes andar na tropa. O rapaz quando avança é sempre com tal jeitinho, que trago na vizinhança todas presas pelo beicinho. E não julguem que me gabo ao mostrar-me tão aflito, se um dia chega a cabo vai ser o bom e o bonito. Toca a marchar, andar, a fartar, se és bumulita, galopa. Anda para a frente e mostra que a gente sabes andar na tropa. É estúpido, é? Ó, 31! 31! Presente! Qual presente? Qual carapuça? Para o que é que é? Sim, senhor. Qual é a tua mão direita? A minha mão direita é esta aqui do lado do coração. Calma, do lado do coração, qual carapuça? A tua mão direita é esta? Sim, senhor. A esquerda é esta? Sim, senhor. A esquerda é esta? Sim, senhor. E a direita é esta? Sim, senhor. Sim, senhor, sim, senhor. Qual é a tua mão direita, afinal? Oh, se o sargento baralhou a... Abaralhei. Vá lá para a forma e depois ajusta as contas comigo. Ai, Jesus, o que vai ser de mim hoje?

estrada sem partida e sem destino. Mas já fui rainha de mil homens palmilhada. Era a ligação de cidades que não digo, porque me esqueceram, esquecendo-me humilharam. Sou uma velha estrada, já fui grande e percorrida. Homens e mulheres, como o vento me voaram. Era a ligação de pessoas e destinos. Muitos me sorriram e choraram. Sou uma velha estrada, sou a rua que ficou. A outra mais nova que nem sabe quem eu sou. Por milhares de amigos sou agora abandonada. Esquecem, fui seu campo de aqueles que o meu corpo percorreram. Fui um mundo cheio, mas agora não sou nada. Ninguém vai lembrar a velha estrada. Ninguém vai lembrar a velha estrada. Ninguém vai lembrar a velha estrada. Sou uma velha estrada, sem partida e sem destino. Mas já fui rainha por mil homens palmilhada. Era a ligação de cidades que não digo, porque me esqueceram, esquecendo-me humilharam. Sou uma velha estrada, já fui grande e percorrida. Homens e mulheres, como o vento me voaram. Era a ligação de pessoas e destinos. Muitos me sorriram e choraram. Sou uma velha estrada, sou a rua que ficou. Ninguém vai lembrar a velha estrada. Ninguém vai lembrar a velha estrada. Ninguém vai lembrar a velha estrada. Ninguém vai lembrar a velha estrada. Ninguém vai lembrar a velha estrada. Canal 2 da Antena Web. Thank you. Como areia no deserto, sou tão só como um barco no mar alto. Mas vê lá, no entanto, vivo esperto. Sou tão só por viver sem te falar. És tão só como areia no deserto, és tão só como um barco no mar alto. Mas vê lá, no entanto, vivo esperto. És tão só por viver sem me falar. Eu sou afinal, por meu mal, bem igual ao relógio tão vulgar, tão banal. O meu coração que quer viver, só tua ilusão o faz bater. Todo mundo vê o meu amor, mas diz-me porquê, qual a razão? Porque sempre coras quando as minhas horas contam mais amor nas horas que te dão. Sou afinal, por meu mal, bem igual ao relógio tão vulgar, tão banal. O meu coração que quer viver, só tua ilusão o faz bater. Todo mundo vê o meu amor, mas diz-me porquê, qual a razão?

uma janela mal fechada. Chega a hora do cansaço, vai-se o tempo desfiando. Notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça. O vento nada me diz, mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Meu amor, que este canto é um encanto. Thank you.